teu nome nos reunimos aqui. Vem reinar sobre nós. Só o teu nome faz o céu se abrir. Toma o teu lugar. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Porque teu nome é santo. Teu nome é santo, poderoso. Outro igual não há, não há, não há. Jesus, Jesus, nome mais doce. Vamos cantar o nome dele mais forte, diga. Nossa alma, em nossa vida, em nosso corpo, quando por esse nome oramos e repreendemos as enfermidades. Esse nome é excelente porque foi herdado, e o nome de Jesus foi herdado porque ele lutou pela glória do Pai, e o Pai retribuiu a ele um nome excelente. Em sua humildade, em Mateus capítulo 1, diz que o seu nome seria dado, como ele também foi dado. E o nome dado do céu à terra foi Jesus. O nome de Jesus em Mateus capítulo 1 está conectado a Cristo e a Emmanuel. O nome de Jesus está ligado em Mateus capítulo 1 a Cristo e ao Emmanuel. O Cristo é o ungido. No Antigo Testamento, três tipos de pessoas eram ungidas: o rei, o profeta e o sacerdote. Saul era rei, Saul era profeta, mas não era sacerdote. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, mas não era rei. Só Jesus nasceu rei, profeta e sacerdote. Ele tem um nome excelente sobre todo nome. O nome de Jesus também está conectado a Emmanuel, que significa Deus conosco, Deus dentro do barro, Deus em nós, já apontando para um tempo em que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para habitar na igreja. E não há um modo pelo qual o Espírito venha a nós, senão pelo nome de Jesus. Esse nome até hoje é ridicularizado. Enquanto Jesus estava aqui na terra, os homens anularam o seu nome e o chamaram de filho da prostituição. Enquanto Jesus estava aqui na terra, os homens anularam o seu nome e o chamaram de blasfemo. Enquanto Jesus estava aqui na terra, os homens chamaram Jesus até de um ser possesso por demônios, o príncipe de demônios. Cada ser humano que ridiculariza o nome de Jesus, cada ser humano que humilha o nome de Jesus, se assemelha a homens que no tempo de Jesus desprezaram o seu nome, se assemelha a demônios que usam pessoas para mancharem o nome de Jesus. O maior prazer do diabo é ver as pessoas ridicularizando um nome que é santo, um nome que é perfeito. Desce ao nível do que é ridículo quando homens que não conhecem o valor do nome de Jesus não o invocam como este nome deveria ser invocado. Mas por que que Jesus tem hoje um nome tão excelente, apesar de ser um nome tão desprezível por aqueles que não conhecem a Deus? Porque ele focou naquilo que o Pai disse sobre ele. Enquanto os homens anularam o seu nome e o ridicularizaram em vida, sepultamento e morte, Filipenses capítulo 2, Paulo escreveu: Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todo o nome. Sabe o que é lindo aqui? É que enquanto os homens ridicularizaram o nome de Jesus, o Pai exaltou o nome de Jesus. O Pai honrou o nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? O que você vai falar comigo agora? Diga: quando eu canto, eu me assemelho a anjos. Quando eu prego, eu me assemelho aos apóstolos. Mas quando, vivendo, praticando, eu honro o nome de Jesus, eu me torno semelhante ao Criador. Aleluia! Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o nome que merece ser honrado. Cada um de nós que estamos aqui, precisamos de respeito pelo nosso nome. Mas o nome de Jesus, ele não precisa do respeito de nenhum de nós. Não, o nome de Jesus não necessita da honra de ninguém. O nome de Jesus merece a honra de todos os homens. O Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aleluia.